Salve, salve, coelhada! Decadentes número 408, em uma semana de data FIFA. E eu vou falar com vocês, a tal da data FIFA é uma porcaria. Eu não tô acostumado com o final de semana sem futebol e muito menos sem América. Eu sou Jairo Viana e estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Nosso convidado especial está chegando aí, que é o convidado especial menos especial, né, Felipe de Itales, mas está aí, menino Rolon é sempre presença VIP aqui no programa. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Ah, boa noite, é aquela, né, em semana sem jogos, né, o convidado da semana tem que ser o nosso Nelson Rubens americano, que é aquele que pode resumir melhor o dia-a-dia de cada atleta do América, né. Fato, acompanha tudo, manda mensagem, manda nudes, que eu sei, manda nudes para os jogadores, tudo em troca de uma camisa, de uma faixa de capitão. Isso é uma coisa triste, viu? Mas é nosso amigo, a gente mesmo assim gosta dele. Menino Thales, dê seu boa noite, ó, sexy sem ser vulgar, dê seu boa noite e já faça um resumo do que você quiser, porque não tem jogo. Boa noite, galera. Eu tô sem camisa, foda-se. Nem queria estar aqui. Então eu fico do jeito que eu quiser. Vou pôr a camisa. Logo o Rolão chegar, vou pôr a camisa, que ele tem tendências meio esquisitas, sabe? Fica danceta o tempo inteiro. Doido pra... Então. Eu tenho que ficar aqui 6 minutos falando merda? Do resumo. Ah, a tentativa é essa. Ué, rapaz, então vamos lá. Bom, pelo que eu vi aí no Instagram, os jogadores voltaram aos treinos aí. Quase todos, né? Boi Bandido tem trancoso, né? Tem essa merda aí, né? Boi Bandido tem trancoso, mas nem sei se Boi Bandido é jogador do América mais, sabe? Bom, o que eu fiz no final de semana, cara? Deixa eu lembrar aqui. Ah, dormi, cara. Dormi, vi filme, vi Ahsoka, boa série. E só. Nossa, ainda tem... Puta que pariu, ainda tem 4 minutos pra falar merda aqui. Deixa eu ver. Vi o jogo da seleção, né? Adulto Ney. Vamos falar do Adulto Ney, né, que é o que dá polêmica. Não. Adulto Ney aqui é assunto que não pode ser abordado. No máximo, Richarlison e Danilo. Adulto Ney não pode falar, não? Não. Richarlison tem que virar homem, né? Nunca vi chorar porque não fez gol. Tem que fazer gol, porra. O cara perde um gol dentro da área e vai chorar. Vai se fuder, pô. Vira homem, caralho. É o problema dessa geração mimada pra cacete. E o Richarlison se enquadra nela, né? São mimados demais, cara. Eles não podem acontecer nada de adverso na vida, na carreira dos caras, que eles começam a chorar. Bicho, se eu fosse chorar toda vez que eu tenho um problema na minha vida, não teria mais água no meu corpo, não, de tanto choro que teria. Mas é isso, será que tem alguém vendo a gente, vocês que estão acompanhando essa porra aí, tem alguém vendo a gente no YouTube aí? Não só tem, quando já me perguntaram aqui se nós estamos retransmitindo o canal do Boi. Com esses nudes aí, essa hora da noite. O cu de quem? De nudes o caralho, porra, eu tô de bermuda. Se eu tô de... Nudes, caralho, quem que assustei com nudes essa hora? É o Nuno. Ah, cagar, Nuno. Tô nudes, não, caralho. Transmitindo o canal do Boi. Quem quiser dar lance aí, nós estamos aceitando, viu, gente? Parcelinha, pode dar lance aí no Boi. Ô, filho, vou falar com você, pelo meu menino, pelo quilate do meu menino, porque você sabe que o caro do Boi é o esperma, né? Você não entende bosta nenhuma de agropecuária. Meu esperma vale ouro, neném. Meu esperma vale ouro. Eu faço filho bonito, eu sou bom no trem. Ah, já deu, já. Não consigo fazer resumo mais, não. Segue o jogo essa porra aí. Bom, então, como a gente já comentou, não houve... Essa semana foi a semana de data FIFA. Nosso próximo jogo é na sexta-feira. Mas aí, na semana que vem, já teremos assunto para comentar. Além de que essa semana os jogadores treinaram de quarta a sexta. Ou de quarta a sábado, né? Hoje foi folga, quarta a sábado, isso mesmo. Quem prestou atenção nas fotos? Oi. Só você falou essa questão de data FIFA. Ô, bicho, que negócio mais inútil, cara, esse negócio de data FIFA. Não, bobagem danada, cara. Podia continuar tranquilamente o campeonato. Ridícula. E outro detalhe aí sobre essa questão de data FIFA, bicho, é o lobby que eles estão fazendo para esse Fernando Diniz, né, bicho? O Tite também meteu 4 ou 5 gols nessa Bolívia na estreia no Mundial. Bicho, o centroavante titular da Bolívia é o Marcelo Moreno, cara. Marcelo Bolívia não é parâmetro pra nada. Então, isso que eu ia falar. O Marcelo Moreno não conseguiu fazer gol na Série B do Campeonato Brasileiro, cara. Ele não conseguiu fazer gol na Série B. E os caras idolatrando o Diniz. Óbvio, como é que você chama? Como bom Pachecão que eu sou, eu torço pro sucesso total do Brasil. Mas jogando igual jogou ali, bicho, pega uma seleção mais organizada, dá problema, que é o caso de todos os times do Fluminense, que o Diniz treina, né? É, com certeza. Eu já vai falei bem, que o Lan... vai bem contra os times meia boca, e as Bolívia da vida, os Cabo Friense, que é quando joga no Campeonato Carioca e tal. Quando pega time mais organizado, neném, pau quebra. Copa do Mundo, o negócio Diniz, diferente. O Diniz, ele tem prazo de validade. O time dele fica bom com 3 meses de trabalho. No quarto mês já sobe no telhado. Ou seja, tem que contratar ele exatamente 3 meses antes da Copa. Antes da Copa, fudeu. Né? E uma coisa ridícula, né? Eliminatórias que 10 disputam, classifica 7, né? Ou seja, meio que na prática nós ganhamos esse primeiro jogo, agora é cumprir tabela, né? É, acabou. Porque a Bolívia não vai ganhar de ninguém, né? Nossa Senhora. Ruim demais. Felipe, tivemos uma chegada nova aí do Washington a Guerre, né? E aí, de repente, já apareceu treinando. E aí, acha que tem caixa para ser nosso goleiro aí para esse ano? Olha, é difícil, né? Porque igual a gente comentou no último programa, se você for analisar o que ele tem de lances disponíveis em melhores momentos ou melhores defesas dele no YouTube, você não acha nada de especial. Não conseguiram fazer um videozinho de 3 minutos com defesas espetaculares. São defesas ok, e teve um ali que colocaram ainda uns 40, 50 segundos de defesas extremamente fáceis no final, só para ficar mostrando ele ou continuar a musiquinha, né? Então, a gente vê que foi uma indicação aparentemente do Alexandre Faria, né? Que sempre tá aí, está de presente volta nos bastidores do América. Ele teve sua parcela de ajuda e sua parcela de avacalhação no nosso, no América. Na época dele de gestão, as contratações eram duvidosas em muitos aspectos. Aparentemente, ele ajudou a trazer o Bustos e pode ter trago a Guerra aí com mais um atleta dele, vai saber lá. E a ironia é que ele era completamente contra contratar jogador estrangeiro e agora só traz jogador estrangeiro, né? Acho que é o que ele tem para oferecer, né? Acho na cartela de jogadores que ele tá ajudando a agenciar, pode ser. Mas é aquela, veio o contrato até o final do ano, eu acho que veio para fazer meio que uma experiência mesmo de como é que ele vai ser, porque a coisa é fato. Talvez a gente precise de goleiro pro ano que vem, até porque, dependendo de como for o desempenho do Cafichioli pro ano que vem, não vale a pena renovar com ele mesmo. Se ele voltar à forma dele dos últimos 2 anos, aí eu acho que vale a pena até renovar, dependendo da situação. Mas, se ele continuar jogando como tá ultimamente, aí, de fato, você pode pensar que ele já vai em queda, então a temporada seguinte tende a ser pior do que a anterior, pode ser o caso de seguir em frente. E aí, se esse cara que chegar aí mostrar que tem condição de assumir o time, ok, você aí dá algumas chances para ele durante esse ano e renova com ele para mais 2 temporadas, por exemplo. A notícia que eu tenho é que o Cavicchioli não foi procurado para renovar, e se fosse, provavelmente seria com um salário bem mais baixo do que ele tem atualmente. E eu acho que eles não vão nem tentar. Tem outros problemas aí internos, questões de grupo, que aí tá todo mundo cansado de saber, né? Essas coisas aí. Eu, Cavicchioli, pra mim não. No meu entender, ele não fica pro ano que vem, tá? Recuperando, não recuperando a forma, eu acho que a tendência, inclusive, é daqui pro fim do ano, o Washington jogar mais, porque ele veio exatamente numa experiência, né? Até acho que dependendo da situação, eu acho que pode ser que o Bustos segure um pouco, porque é aquela história, ele tá sem jogar há muito tempo, e a gente ainda tá jogando por se salvar. Mas eu acho que se ele sentir que ele de fato tá treinando muito melhor que o Cavicchioli, ele coloca. Se sentir que tá pau a pau ali, você não vai arriscar um cara que corre risco de fazer você perder uma partida por falta de ritmo e tudo, que vai custar pontos. O que então, nos leva à conclusão que o Jori deve treinar mal pra caramba, né? Pô, imagino que sim. Qual que é o justificativo ter o Jori no elenco, cara? Isso não me entra na minha cabeça de jeito nenhum. Possivelmente ele deve ter um salário quase nulo. É um salário, Felipe. É um salário, não é não, cara. Não é quase nulo, não. É um bom salário. Se fosse quase nulo, cara, é grana. É que eu falo que o seu terceiro goleiro tem que ser um cara que ganha mal mesmo. Porque é um cara que vai ser usado em situações de raríssima necessidade. Mas geralmente, deixa eu chamar para conversa. O terceiro goleiro de qualquer time, cara, é um cara da base que tem algum futuro. É. E o Jori não tem nenhum, cara. Não adianta. É. Deixa eu chamar para conversa aqui ele. É igual hoje eu tava vendo lá o jogo do Atlético, Atlético, né? Glauco falhou, cara. Então você entende por que essas porra não fica, sacou? É, nós não temos escola de goleiro, não, infelizmente. Apesar do Silvio ser um ótimo preparador. Nós temos o último goleiro que a gente fez, foi o menino lá, o irmão do Moisés, que eu nem sei o nome, nem sei se joga bem no Brasil também, né? Matheus, que foi pra Portugal e... Ok. 10 tá, anos né? Já, essa brincadeira aí. E foi escolhido o melhor goleiro da Liga Portuguesa. Nossa, baita liga portuguesa. A Liga Portuguesa é um campeonato carioca, né? Que tem ali Benfica, Porto, acho que é só, né? Nem. Sporting. Falta o Botafogo. Nós já falamos Flamengo, Fluminense, Vasco. Rio Ave, Ferense, Moreirense, Belenense. Pode ser o Botafogo do... Falar que o campeonato português presta... Ou já chama o Rolon aí pra conversa, vou até botar uma camisa depois dessa. Menino Rolon? E hoje... citar que essa escola de goleiro, o Matheus ainda, ele não foi nem formado na base, porque o Matheus, quando tinha tipo, 17 para 18 anos e viram que ele era bom, ele já subiu e já treinava com os profissionais. Então foi o Silvio que terminou a formação dele. Possivelmente, se ele tivesse ficado até o sub-21 na base, ele não teria se formado como goleiro que foi. Porque a nossa deficiência que tem surgido até agora são em preparadores de goleiros de base, né? Sim, com certeza. Muito embora, a gente tem que ver o que vai ser o Cássio, né? Vamos ver o que vai ser dele aí. Olha, voltou de camisa Rolon, vulgo Roloff, que tá aí. Desça, boa noite. Boa noite. Estamos chegando mais atrasado que o Alê nas divididas, mas estou presente. Boa. Gente. Voz, deixa eu ler uns comentários voz, aqui. Voz de merda do caralho. Estou presente. Segue o jogo. Nós já zoamos o Thales pelo estado de ressaca que ele tá, viu? Segue o jogo aí, lê os comentários. José Alves Aguiar tá dando um salve nação, Itabira vos abraça, Rosemary Bigonha lá de Ubar, dando um boa noite, Roberto Nassif tá aqui mandando os coelhos aqui pra gente, Heloísa de Melo dando um boa noite, Roício Isidoro, boa noite, cambada, isso sim que é um programa especial, mesmo sem jogos, a galera está toda aí, com exceção do Lucas, que teve um compromisso aí, eu não acredito que seja o Beach Tênis, porque né, o Beach Tênis domingo é no mínimo suspeito, é um compromisso pessoal aí. Não duvido dessa turma não, cara. Mas estava tendo o Bop Games e estava tendo campeonato de Beach Tênis, então ele pode estar um pouco enrolado para sair do Mineirão. Pode ser. Milton Rodrigues Ferreira Júnior, dando um boa noite nação. Nuno Harry, boa noite, me assustei com nudes essa hora. Ali, sexo sem ser vulgar. Como disse Adolfo Parenzi, salve decadente, sexo sem ser vulgar, o nosso ídolo. Rainer Radish, amo vocês, o Thales mais porque está seminu. Eu acho que o Rainer quer seu corpo, viu, Thales? Já tem dona já. Sei. Sei o que é, ué, a gente. Vocês dois têm uma. Eu acho linda a relação homoerótica que vocês dois têm. Não vou, vou confessar. Você tem a dor de cotovelo, vocês têm uma química, entendeu? Não quer no. Eu tenho certeza que ele não vai talaricar a cremosa, não, mas você tem uma química. Eu gosto de raiva. Sabe o que ele quer o corpo do Thales, né? Fazer aquele experimento do... Como é que chama aquele que o pessoal fez um fantástico para perder peso? Medida certa. Faz sentido. Mas eu teria que querer perder peso, né? Mas vamos lá. O Rainer é uma pessoa especial que eu gosto muito, inclusive está assistindo o jogo com a gente lá no Portão 6. Muito legal. Ok, o último jogo levou o namorado, esquisito, cara, esquisito, mas pelo menos levou, né? Gente fina demais. É isso. Então vocês têm que parar com isso, gente. Parar com essa inveja, essa boba. Faz igual o Felipe. Olha o Felipe, bonitinho, caladinho, concentrado, centrado. Heloísa parou de jogar o Free Fire lá, sei lá como é que chama a parada lá de matar os outros aqui na televisãozinha dele. Entendeu? Tem que ser assim, ó. E eu acho correto, Heloísa, não jogar Free Fire. Aliás, coisa, acho correto ela jogar porque coisa, ela desconta a raiva dela no videogame. Tá correto. Que seja, Far Cry, meu pau. E outra coisa também, Jéssica, o América tá. A gente reclamou durante anos que os nossos distribuidores de material esportivo não lançavam camisas para a torcida. E a Volt agora tá brilhando, lança todo dia, lança uma camisa nova, um trem diferente. E eu sei com essa mesma camisa, todo programa, todo jogo, a mesma camisa. Que obsessão pela camisa. Por que, gente? Que você não me dá uma camisa de presente? Eu tenho pouca. Então, você pode me dar uma camisa de presente. Mas aí é o ponto, por você ter todas, pra que repetir a mesma camisa? Vai no jogo com a camisa, faz o programa com a camisa, leva o Francisco na escola com a camisa, faz tudo com a camisa. Ué, mas o que tem? Eu tenho que usar uma por dia? Tem essa regra? Por dia, sim, é interessante. É, assim, durante 365 dias do ano, eu tenho que usar uma camisa diferente a cada dia? É extremamente interessante usar uma camisa nova por dia, senão você... Inclusive, não, é mais interessante usar uma camisa limpa por dia. É. E é uma camisa limpa. Ah, bicho, eu vou falar com você já domingo, depois de um feriado desse, eu aqui nessa luta pra ficar aqui, tanta gente pra você chamar, você chamou logo o mais carente de todos, com essa luz azul na cara dele aí, mostrando camisa, que merda do caralho. Vai, luz azul, arruma... né, cara? Isso, muita coisa se explica, né? É, agora arruma assunto aí pra gente falar, ó, tem 17 minutos de programa, vamos lá, vamos ficar aqui boa, uma hora falando sobre boa. Se você inventar um tal de esporte especializado aqui, eu vou mandar merda, que eu não olhei porra nenhuma. Deveria ter olhado. Nem vou olhar essa porra. Você que preenche o buraco do Lucas quando ele não tá. Ah, delícia. Vou olhar aqui enquanto isso. Bom, gente, vamos falar um pouquinho. Então, a gente tá no meio do campeonato praticamente, né? A gente tá aí com 22 partidas, não é isso? Deixa eu confirmar aqui, ou eu tô ficando doido? Isso. 21 partidas, porque a gente tem houve a rodada 22, mas nós estamos com 21 em função do jogo atrasado com o Vasco. E aí eu vou fazer uma pergunta direta para vocês. Vocês acham que a esse ponto do campeonato, o Bustos vai conseguir achar um time que a gente consiga permanecer na Série A? Pergunta direta. Vai, já achou. Como assim? Como assim o quê? Os times que jogou contra o Santos. O time, você acha que o time que jogou contra o Santos é o ideal? Com não, mas a base é ali, ué. A base, a formação, pelo menos parece que a formação ele entendeu que assim, jogar com dois pontas, sendo que a gente não tem nenhum no elenco, é um suicídio total. Quer dizer, a gente até tem ponta no elenco, mas os caras estão numa fase que eu vou te contar uma coisa. O Everaldo e daí se cair depois que tirou o queixo, mas não pode falar do Everaldo aqui porque a diretoria não erra, né? Fizer certinho, fazer um pré-contrato de 6 anos aquele sujeito. É, Boia. Pedrinho, eu nem sei quem é os outros pontas do América. Varanda. É Mateuzinho, Varanda é o único que pode, a gente ainda pode ter alguma fé, porque é menino. Felipe Azevedo. Mas o Azevedo tem 46 anos de América. Sempre o Felipe Azevedo entra no América, sempre. E o mais impressionante do Felipe Azevedo é que assim, a gente xinga o Felipe Azevedo e a gente elogia o Felipe Azevedo, né? O Everaldo, esse ano, se você pegar, a gente só xingou o Everaldo. O Felipe Azevedo, não. A gente xingou o Felipe Azevedo, mas a gente elogiou muito o Felipe Azevedo também esse ano. Então, assim, e o pior, né? Nós vamos renovar com o Felipe Azevedo. Fato. Ah, será? Mas, cara, vai. Não precisa ter dúvida disso, não. O contrato dele acaba esse ano? Acaba esse ano, 31 de dezembro. Mas eu tenho dúvida se ele renova. Eu acho que não renova, não. Eu acho que só renova se ele fizer em gol em todos os jogos daqui até o final do campeonato. Gente, fala senão que vai acabar fazendo uns gols nos jogos. Se mais precisar, ele vai fazer gol. Esse programa aqui é de qual time? É do América ainda? É do América. Sim. Não, mas eu acho que ele só renova se for por um salário mais baixo, cara. O Felipe Azevedo só renova com o América se ele quiser, já. Não tem muita coré-coré. Se tiver em briga salarial, aparece um time interessado, Felipe Azevedo. Eu renovo com ele com 4 anos. A letra aí que não me deixa mentir. O Felipe Azevedo deve estar perto de fazer 200 jogos. Vamos renovar com ele não, até 2040. Tem mais de 200? Tem mais de 200? Mateuzinho tem 200? Ah, tem. Bem capaz de ter mesmo. Não sei, eu até fiz uma brincadeira no Decadentes, lá no Instagram do Decadentes, sobre essa questão de número de jogos aí. Não sei de cabeça quanto que eles têm, não. Mas sim, que renovam com o Felipe Azevedo, fácil renovam. Você não precisa ter dúvida disso. O que pode me assustar, quer dizer, renovar com ele não me assusta. O que me assusta é o tempo de contrato que vão dar pro Felipe Azevedo. E só não renovam com o Cavicchioli. 36 anos, hein? Uai, gente, renovou. Meu Deus do céu. Não renovou com o como é que chama aquele lá, gente? Até esqueci o nome dele. João Paulo. Não, o. Oh, meu Deus do céu. O Elton Silva, o Elton Paulista. É. Aí ele vai falar que quer ficar, que topa, mas eu acho que com um salário mais barato pode ser que realmente renove mesmo. Eu acho que no padrão de salário atual não renova, não. Felipe Azevedo fez 200 jogos em maio, então já tem uns 230 aí. É, já tem. Só um minutinho, eu vou fazer uma ligação aqui, peraí. Mas ainda assim... Já tem 250 jogos, pode ser. A formação ideal... Se não tiver, tá chegando próximo. A formação ideal vai ser essa aqui dos últimos 2 partidas, só que Mastriani no ataque com o Varanda e o Azevedo alternando quem vai jogar com ele ali. E não vai ter. Gente, e o Adson não vai sair do DM, não? Fala que a lesão dele tinha sido séria, né? Ele tá pois treinando. É, né? Cara. Mas poxa, já tem quatro, o quê? Uns 4 meses já? Já não tem? Tem. Ele machucou quando o time foi para Atibaia, naquela fase ruim. Ficaram uma semana lá em Atibaia. Sim, sim. Mas ele, é o nós estamos chegando contra o jogo contra o Bragantino agora. O Joaquim Bambirra está aqui lembrando que ele também é ponta, que o Adson é ponta. Mas eu acho que não vai dar para contar com ele esse ano, não, tá? Se não veio até agora, será? Eu acho que a gente não vai voltar a jogar com ponta esse ano. Ou pelo menos não deveria. Então, por isso que talvez esse ano não. Pro ano que vem, aí talvez mude um pouco de esquema, ver se ele vai pro mundo dos meias, ver o que dá para fazer e ver se encaixa ele. Mas eu acho que para esse ano eu acho difícil. Eu olhei aqui, ele fez a cirurgia em maio, meio de maio. Bem pesado, hein? Realmente o tempo de recuperação muito lento. Mas é o nosso CM, você... né? É. Depois que entra pra sair de lá, você tem que passar de um labirinto, né? Então... Pois é, mas um monte de gente aí já saiu, né, cara? Até isso já saiu. O Zé Alves tá falando que o Adson já tá treinando. Eu não vi ele em nenhuma foto desses treinamentos ou algo do tipo, não. Teve foto dele junto com os meninos da base. Ah, tá. Então eu comi mosca, porque realmente eu não vi ele em nenhuma daquelas fotos divulgadas pelo pessoal. Tomara, né? O Roberto Nassif tá falando que conforme o tempo, o Bustos poderá muito provavelmente já contar com os reforços de Adson, Aloysio, Wanderson e Nicolas. Nesse caso, eu vou cortar só para o reforço de Adson. O quarteto está em transição física e estão próximos de retornar aos campos. Tomara. Os outros três aí, sinceramente, estou fazendo questão nenhuma. Sobre formação de elenco, a gente vai ter um tanto de camisa 9 e um tanto de ponta. Jogando com dois, como é que nós vamos formar esse time? Pois é. Do não jeito um que dá, aí vai com tanta gente no banco. Ué. Não tem... Não, mas não vai ter um segundo atacante para ficar ali na entrada da área, meio que para fazer a jogada. Nessa de segundo atacante, quem tem feito isso e feito bem é o Varanda e o Azevedo. Eu até acho, o Aloysio foi tentado nessa posição com o Mastriani, acho que um ou dois jogos com não o Mancini. E ficou e foi mal. É, mas assim, talvez o Bustos queira tentar, se for mais algum ali. E também muito talvez o Renato Marques possa ser colocado para fazer essa função também. É, isso. O Renato não é 9? Ele é 9, ele é camisa 9, mas ele é mais móvel, né? Então ele conseguiria, em tese, fazer um segundo atacante também, né? E assim, acho que correndo por fora ali vai acabar podendo entrar talvez Pedrinho, Boia e Everaldo, se melhorar alguma coisinha, né? Pois é. Realmente, eu acho que a gente achar. Eu não acho que a gente esteja tão próximo assim de um time ideal ainda, não. O Everaldo tentou fazer essa posição de segundo atacante no jogo contra o Fortaleza, que ele estava no meio-campo buscando bola para tentar. Nossa, foi horroroso. E foi horroroso. Horroroso. Mas não por estar fora de posição, por ser o Everaldo, porque ele jogou tão bem quando ele tem jogado de ponta. Pode então, ser. Eu acho que a questão. Mas com o Varanda e Azevedo tem funcionado. Por isso que eu acho que essa posição meio que tá. Foi meio que a formação foi acertada. Eu acho que vai manter essa formação. Porque é a formação que parou de tomar gol e a formação que tem conseguido agredir minimamente, né? E vamos ver agora com esse tempo de treinamento, ainda que não tenha sido tão grande, né? Já que os nossos atletas estão muito cansados e são merecedores de uma folga um pouco maior. Acho que ele pode melhorar ainda a parte ofensiva, que precisa um pouco mais, e fazer o pessoal entender um pouco melhor o que ele quer, né? Mas eu acho que esse esquema, e eu manteria, de fato, independente se voltar Nicolas e Marlon, Marcinho, eu manteria Rodriguinho e Matheus. Eu também. Pra mim, eu são também. Os nossos alas, e eles só não jogam se machucarem, porque principalmente o Matheus Henrique, ele vem pedindo passagem pra jogar ali na ala direita. Sobretudo com três zagueiros. E o Rodriguinho tem mostrado ser bastante útil também, como sim. Ala. Então, eu colocaria ele como ala esquerda e o Matheus como ala direita, e só se um dos dois machucar, eu colocaria um outro. E eu gosto do Cavicchioli do Avelar como zagueiro, cara. Eu acho que ele na lateral ajuda a gente, mas ele como zagueiro resolve mais. Mas ele ainda pediu, acho, né? Mais como zagueiro de terceiro zagueiro, porque sim. Quando jogou com o Mancini com a dupla de zaga, ele foi mal. Sim. Eu acho que ele não falta um pouco, mas como um trio de zaga, aí eu acho que vale, ele joga bastante bem até. Verdade. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. O Fabrício Bevilacqua está falando, boa noite, a abstinência de jogos do Coelho tá foda, chega logo sexta-feira. E sexta-feira é um horáriozinho ruim, 19 horas, né, ou 19h15? É um horário bem assim... Acho que era 8 horas, não? Não, cara, acho que é um horário mais quebrado, quer ver? Não, 8 horas, tá certo. Então, não que seja muito bom, né, 8 horas ou a sexta também continua sendo bem ruim. Mas... Não, cara, mas o jogo do dia 19 é terça, 9h30 da noite. Isso é sacanagem, não, né? Foi pra segunda-feira, não? Não, tem terça e tem segunda. Ele vai jogar todos os dias. Segunda-feira foi o Vasco. Ah, tá. E é na outra semana. A gente vai jogar contra o Bragantino de 19, terça, 9:30 da noite. Isso é sacanagem, sinceramente, viu? O Milton Miranda está falando que o próximo jogo será o divisor de águas. Se ganharmos do Cuiabá, podemos sonhar de verdade. Para frente, América. Renato Pena, boa noite, Decadentes. Passei a ver o copo meio cheio. Acho que aos trancos e barrancos vamos focar na Série A. Até porque não sobrou mais nada, né? Então tem que focar na Série A mesmo. Flávio Azevedo, quantos anos o Salum tem como dirigente do Coelhão? Flávio, o Salum até deu uma entrevista para a gente há alguns anos aqui na época da pandemia. Ele entrou no América em 86, então quer dizer que são 37 anos de América. Ele era diretor de patrimônio, alguma coisa assim, acho que era diretor de patrimônio. Então desde 86 aí, de vez em quando pintam as crises pessoais, mas tá aí, sempre próximo. Depende. Meu microfone tá ligado, não, né? Tá. Então, dependendo do final desse ano aí, ele arrumou alguma coisa, uma crise, um problema... Tomara que não, tomara. Eu torço para que o Salum não arrume nenhuma crise esse final de ano. É porque se ele arrumar a crise é porque não deu certo, né? Exatamente. Tomara que ele não precise sair, porque senão significa que deu ruim para nós. Carlos Antônio, boa noite. Comprei uma camisa na loja do América, só que deu comprar, não aceita mais no banco. Está o valor para pagar R$282, camisa número 3. Não entendi, Carlos. Depois explica melhor para a gente aí o que você... queria dizer aí. Chester Rodrigues, acho que tá falando o preço da camisa, né? Não tem camisa de 282 no, na loja, não. Talvez com frete? Talvez com frete, talvez com a... Personalização? Personalização e frete, talvez. Pode ser. Chester Rodrigues, dando boa noite para todos da bancada. Carlos Eduardo Reis de Carvalho, boa noite. Acho que o Adson está voltando. Tomara... O Maurício Cândido está aqui falando, ó. Jairo, foi o Thales falar da diretoria, o telefone tocou e ele ficou calado. Thales, estamos com você, não se cale. tá resolvendo o problema da empresa, cara. Domingão à noite, você é um homem que trabalha mesmo, hein? Pois é. Roloff tá falando no mudo, só para variar. Lá já deve ser segunda-feira, em Nárnia. Ah, é, 3DDD para lá, é longe. Brincadeira, viu? Mas mesmo eu trabalhando em Nárnia ou na... Puta que o pariu, eu consigo ir num jogo, não desculpinha esfarrapada, não. Não adianta você postar foto 3 horas da tarde na academia e não conseguir ir num jogo 7 horas. Não adianta merda nenhuma. Eu prefiro, foram ditas. Eu prefiro trabalhar igual um escravo, mas conseguir ver meu América jogar quando e aonde eu quiser. Nossa, Fui em todos. Inclusive na torcida adversária, que nós sabemos. É, isso é verdade. Né? Eu pulei alguns comentários aqui. O Zé Eustáquio Maia está falando que tirar a camisa do América e virar o escudo do América de cabeça para baixo é simplesmente ridículo. Quem faz isso não é americano. Sou América até o fim. Teve alguma coisa disso aí, não, né? Ah, talvez ele tá falando que eu entrei no programa sem camisa. Será que é isso? Não, mas você não virou o escudo, não, ué. É, se for, eu acho que o Zé Eustáquio é o primeiro programa que ele assiste do Decadentes. Mas assim, talvez o que ele tá falando é a turma que em protesto, no calor da emoção ali, o cara joga, tira a camisa e tal. Que cancela assim, sócio. É, cancela sócio sem ser sócio, que eu particularmente não julgo não, cara. O cara tá na arquibancada ali. É, porra, se o cara tá puto ali, e pra ele o jeito de extravasar é arrancar a camisa e pisar nela ou fazer qualquer coisa, cara, é a forma de protesto do cara, sacou? É. Nésio Maciel, dando um boa noite. Nação, vamos continuar misturando a meninada da base e os raçudos incompetentes gringos. Vamos que vamos, Coelhão. Emerson Mascarenhas, a data FIFA só veio para colocar o América para jogar numa sexta-feira e posteriormente na terça-feira, dias de jogo da Série B. Augusto Rezende, nosso parceiro aqui também. Matheus vai jogar a Liga Europa pelo Braga, quarto time de Portugal. O Maurício Cândido está falando que um jogo chave é nosso jogo contra o Casuloso. O Pedro Paulo Bastos está aqui também comentando que Cavicchioli está muito desmotivado. É, eu acho que é desmotivação, é um monte de outros fatores aí que estão complicando a vida dele aí. Só um comentário, você acabou de falar de Série B aí, o time do nosso ilustre Matheus Gonçalves conseguiu levar de 6-0 hoje da Série B. Do Vitória, né? Será que já acabou a lua de mel com o Matheus Gonçalves lá? Mas chegou a ter uma. Chegou, ele estava entusiasmado com ele lá. Acharam excelente contratação, por que não tinha ido antes? É, não, eles deram uma moral lá. Eles estavam entusiasmados, não sei o quê, a velocidade. Coisa que todos, é coisa que todos nós fizemos alguma vez com algum jogador merda que a gente teve. Sim, total. Por isso que eu falo, meu sonho é buscar um jogador no aeroporto. Eu só tenho vontade de levar. Everaldo tá aí que não nos deixa mentir, né? Nos empolgamos com esse sujeito aí, ele trata a gente dessa forma, né? Se cair, foda-se. Que coisa, viu? Que coisa triste. Uhum. O Lúcio Melo tá falando que o tempão que o time está invicto e vai continuar assim. Hernani Barbosa tá falando aqui de Sérgio Gandarella, voltando ao estádio feliz com o Juninho. Gandarella já mexeu com a gente aqui também, um abraço para ele aí. Marcos Lage está perguntando, já dá para avaliar o Mendes? Para mim, dá. Eu acho que é um bagrezinho, viu? Não é a solução para o nosso problema, ah, não. Ah, bicho. Na verdade, o que está acontecendo no futebol brasileiro nos últimos anos, será nos últimos, talvez, de uns 10 anos para cá, é a supervalorização de gringo, né, cara? Jogador gringo é melhor que os nossos, principalmente sul-americano, né? Jogador sul-americano é sinônimo de raça, de dedicação, técnico estrangeiro é o melhor que existe, e não é assim, né, bicho? O mundo é mais complexo que essas teorias aí, sabe? Eu acho que tem vários. É óbvio que existem vários jogadores muito bons no futebol sul-americano e que deslancham no nosso futebol brasileiro, até pelo tanto que os nossos jogadores são acomodados aqui, né, cara? Que nos digam, que não me deixa mentir, é um próprio Alê da vida, né, cara? Um Alê faz duas partidas boas aqui e ganha contrato até 2025 ou 26, não, acho que é 25, né? 2025, e você tem um Martínez comendo a bola. O Martínez é um craque? Não, tá longe de ser um craque. É jogador de seleção? Muito longe de ser um jogador de seleção. Mas é um ótimo jogador pro América. O problema é que a régua nossa é o Zalê da vida, o Zé Veraldo, o grande ídolo da galera aí, que é o Juninho. Qual que é a grande característica, qual que é a grande qualidade que o povo acha no Juninho? A correria dele. Né? Está em todos os lugares do campo. Mas está em todos os lugares do campo jogando bem, ele consegue? Não. Então, isso que é o grande problema aí dessa parada toda errada aí. Mas vamos que vamos. Eu acho que a gente ainda tem que dar tempo. Até porque ele jogava no futebol uruguaio, que não é exatamente um futebol muito exigente, e não estava num time bom do futebol uruguaio. Então ele precisa de mais. Vai precisar de um tempo de adaptação. Só que com a questão que ele é um volante. Que é o volante mais destruidor. Ele não é um cara que exime o passador, que vai ajudar muito na construção de jogo e tudo. Então ele é um volante que, para um esquema com a linha de quatro, ele ajuda porque ele consegue ser aquele volante que vai recompor ali, vai ficar próximo dos zagueiros, vai destruir muito mais. Mas se jogando com uma linha de três, você não precisa necessariamente de um volante igual ele. Que era até porque a gente reclamava no início do ano, porque a gente tentava jogar com três zagueiros, já que a gente não tinha o primeiro volante. Então seria interessante a gente tentar uma outra formação ali para compensar, né, a falta de marcação no meio de campo. Mas eu acho que ele vai ser um cara ali que ultimamente vai poder ajudar, igual ele tem nos últimos jogos, a gente ter uma vantagem, aí coloca ele para ajudar a fechar a casinha no final, porque ele tem uma boa bola aérea e ele é um destruidor de jogada, né? Então ele pode ser útil, mas eu acho que para avaliar ele melhor, só com sequência e dando tempo, tanto para um treinador poder achar uma função para ele e, às vezes, um esquema em que ele consiga jogar. A resposta é que não seja um cara que, se o três zagueiros vingarem, que ele vá ser titular. Muito por... A não ser que ele possa ser um dos zagueiros, por exemplo. Que, dependendo. Que disseram que ele também fazia um pouco isso, que ele conseguia fazer a zaga também, se fosse preciso, meio que de improvisação, né? Então... Eu acho que pior do que ele só o Burgos. Não, o Burgos, eu tenho certeza. O Mendes ainda está em avaliação ainda, mas o Burgos... Jesus, toma conta, achei estabanado, não gostei não, sinceramente. O Adolfo tá fazendo um comentário, fez um comentário aí, se você puder colocar na tela aí, que ele fala que eu acho que o Mendes, ele fala sobre o Mendes, aqui, ele fala que acho que o Mendes precisa de um tempo como demos para o Mastriano e Martínez. A diferença é que tanto o Mastriano e Martínez nunca jogaram o que o Mendes apresenta, né? O Martínez e o Mastriano, eles sempre fizeram partidas... regulares para boas, e o Mendes só faz partidas ruins, né? Ou tem alguma partida regular do Mendes? Eu não me lembro, não vi. Não. A estreia foi boa, mas só. Mas não encheu os olhos, não. Mas quando o Martínez e o Mastriani faziam partidas mais ou menos, a gente tava mais ou menos na tabela também, o time não ia tão mal. Ele entrou na roubada com o Mancini, Ele fez uma boa primeira partida. É, depois, de fato, ele não foi bem, mas também com o time todo zoneado. O Bustos meio que tá encaixando o esquema ali. Eu acho que, de fato, não vai, nesse esquema de três zagueiros, ele não vai ser titular. Até porque o Breno tem pedido passagem, né? Então, sim, nesse esquema atual ali, eu acho que a gente é capaz de manter três zagueiros e o Breno como nosso meio-campista, com mais funções defensivas, mas que ainda assim consegue aparecer na frente com muito mais qualidade. Até por ser um cara mais rápido, ajudar nessa transição e tudo. Então, acho que vai ser isso. Para mim, qualquer meio de campo sem Breno e Martins, para mim, tá errado. É, então, acho que pro ano que não, vem... Não tem formação tática que explique um dos dois sair, não, sinceramente. E ainda acho que, porque se for pensar também na zaga, a gente achou o Avelar, nós achamos o Júlio e o Maidana. Mas é aquela história, dependendo, se um deles não puder jogar, com a fase... O Ricardo Silva também é um que dá para entrar, né? Mas, assim, com a fase que tá o Éder, talvez seja o caso de improvisar um Mendes ali como um zagueiro central dessa linha de três, por exemplo, se for o caso, para ver qual é que é. Mas aí o Bustos vai ter muito mais a condição de avaliar se isso é possível ou não do que a gente. E acho que ele vai ser um jogador mais pro ano que vem, porque esse ano, como a gente tem que ganhar a qualquer custo, a gente achando um esquema e ele estando fora, eu acho difícil de ter chance ali, a não ser que seja situações muito específicas ou se ele se encaixar num sistema que o Bustos possa achar para eventuais jogos futuros, assim. Mas eu não acho que ele hoje vai ser titular pelo futebol que ele consegue integrar. Para o ano que vem, aí é outra situação, né? Com certeza. O Laura Gris está falando que ele foi contratado para o meio, técnico não é mágico. Eu acho também que ele não iria para a zaga, né? Acho que dificilmente isso vai acontecer. Gilberto Weber tá dando saudações americanas lá de Vila Velha. Abraço aí, Gilberto. E DJ Pato tá perguntando se não seria uma boa pro América virar SAF. Ele já, o pessoal já respondeu aí. Nós já viramos, só que a gente tinha uma SAF que o clube, a associação é dona de 100%, porque não chegou investidor ainda, né? E nem vai chegar, né, Jair? Eu acho que não, acho difícil. O investidor chega, ele só não fica. A gente foi no fórum SAF algumas duas semanas atrás, né? O Rolon também foi e tal. Sim. Um evento lá no Ouro Minas, né? Foi um dia inteiro, palestra sobre SAF, duplinha, Botafogo e tal. Algumas palestras excelentes, outras um pouco mais técnicas, que para quem não é da área de advocacia, mas que foram todas boas e tal. Mas, para mim, o que ficou mais claro foi o seguinte: de todo mundo que falou, o mais desanimado com a SAF foi o Salum. O responsável pela nossa SAF foi o que deu o papo mais pessimista do dia sobre por que ó, vou fazer, tá aí na internet aí, tá, gente, se vocês procurarem fórum SAF e tal, tá aí disponível para quem quiser ver, mas tem uma parte engraçada que o Salum fala que um time que não tenha muita torcida, que tenha muito patrimônio, um certo time desse jeito, para ele SAF não vale a pena. Só faltou completar que um certo time que usa verde e preto, que é de Belo Horizonte, mas ele realmente, a fala dele para SAF foi a mais pessimista do dia. E olha que, igual eu falei, foi Botafogo, foi o pessoal da dupla aí, né? Então, eu acho que vai ser difícil sair alguma coisa, né? Aproveitando esse assunto, o Marcos Lage está perguntando se há novidade sobre mudança de estatuto. Aqui a gente conversou aqui algumas semanas atrás. Esse assunto está mais ou menos sendo conversado, reconversado entre os conselheiros, entre o pessoal, principalmente do Conselho Consultivo, para esse assunto voltar de preferência após as eleições, né, que são em outubro. Então vamos ver o que vai sair disso aí, tá certo? Mas por enquanto está um assunto meio quieto, beleza? Bruno Marcos está perguntando se o CT está em reforma. Eu acho que não, né? Vocês estão sabendo de alguma coisa? Ele já parou de ter obra em algum momento? É, isso é verdade. Obra sempre tem, né? Mas assim, eu falo, tá construindo alguma coisa, algum prédio, alguma coisa, algum campo? Acho que não, né? É dinheiro do Arthur, né? Que entrou, estão aproveitando e fazendo um hotel. É, mas já começou? Acho que não. Acho que não. É. O Rodrigo Caio tá aqui falando, ó. Quando teremos boa notícia do pedido de afastamento definitivo de Alencar, Salum, Euler e Cascardo? Quando esses sanguessugas largarão o osso? Olavo tá aqui também. Olavo, gente boa também. Esses coronéis têm que sair logo. Só reclamam e nunca largam o osso. O DJ Pato tá falando que o filho dele Meu filho Matheus tem 7 meses de idade, o tema da festa do primeiro ano dele vai ser toda do América. Ó, muito legal, hein? Manda foto que a gente mostra aqui. Acredito sim que permaneceremos na Série A no aniversário dele. Tomara, viu, cara? Tomara que ele tenha, que ele ganhe esse presente e a gente ganhe o presente junto da permanência. Cair esse ano é muito... vai ser um impacto muito grande. E o pior é que você conversa com as pessoas e aí o discurso atual é o seguinte. Ah, o importante é estar na Série A em 2025. O que isso parece para você, Thales? Já, desculpa, eu viajei aqui, eu estava fazendo outra coisa. Qual que é a sua pergunta? Não, que eu estou falando que eu converso com algumas pessoas, inclusive lá no Fórum SAF, né, Rolão? O importante é o América estar na Série A 2025. Ou seja, já abriram mão. Não estou pensando em mais nada, né? É, já tá aceito, né? Uai, bicho... Se você for frio, né, coisa que nós torcedores não somos, a chance de cair é gigante. Ela, sim, passou de 90% há muito tempo. Há muito tempo. Nós ganhamos 2 partidas aí, estamos a 6 pontos de sair da zona de rebaixamento, isso contando que ninguém vença, né? Sim. E apesar que a gente tem um jogo a menos. Mas, assim, o nosso grande problema é a montagem do elenco. Tão, tão falado aí que virou o dodói aí, que a gente não pode, a gente perdeu o direito de criticar as coisas que são feitas, né? Os diretores do América como um todo, eles são vistos por alguma parte da torcida como super-heróis, né? Como as pessoas que não erram de forma alguma. E quando erram, eles não erram, cometem pequenos equívocos. E se você for analisar, nossa montagem de elenco foi péssima. Durante o ano a gente não teve uma gestão legal. Manter o Mancini tanto tempo foi um erro por causa de, não sei, teórico, para o que a gente, para o que parece, foi por causa de grana. E aí, valeu a pena segurar o Mancini tanto tempo? Porque uma hora não dava. E entre diversas coisas erradas que nós fizemos nesse ano de 2023, que nós estamos no mês 9 ainda, né? Nós temos ainda praticamente 4 meses ainda e a gente já está falando que o ano foi péssimo. O que me deixa chateado, o que me deixa nem mais preocupado, mas é porque não vai mudar nada, cara. Porque se você pegar o primeiro decadente, nós estamos, hoje é qual o número do programa? 408. E decadentes é programa semanal. Então, se você pegar 400 semanas atrás, né, todo mundo sempre criticou as mesmas coisas, cara. O jeito como é feito, como são montados os elencos do América, sabe? Como a gente desperdiça dinheiro, joga dinheiro pela janela. As nossas reclamações são sempre as mesmas, e as reclamações de quem está no comando é sempre a mesma também. São sempre as mesmas, né? É falta de dinheiro, é que é tudo muito difícil, é que o América não tem torcida e parari pororô. Mas o mercado é muito caro. O mercado é muito caro. Mas, cara, a gente joga muita grana pela janela, assim, sem nenhuma responsabilidade, bicho. Se você pegar uma empresa qualquer aí, qualquer empresa que você pensar aí, sei lá, não precisa nem. Vamos pensar na loja do departamento, vamos pensar na loja da Boticário, por exemplo. Você imagina a loja da Boticário contratar 4 vendedores. 3 não dão certo. Aí o que nós vamos fazer? Vamos contratar mais 3 vendedores. Esses 3 vendedores não dão certo. Aí nós vamos contratar mais 2 vendedores. Esses 2 vendedores também não dão certo. Nessa brincadeira aí, nós estamos com 8 vendedores que não dão certo e só um que dá certo. E nós não mandamos nenhum dos vendedores embora. E os 7 vendedores, a experiência deles era vendendo carne. Vendendo carne. E aí a gente vai chegar no final do ano, né? Vamos conseguir ali pagar as contas, sanar as contas, vamos reclamar pra cacete, nós donos da Boticário vamos reclamar pra cacete, e ano que vem nós vamos fazer as mesmas coisas, entendeu? Nós vamos aí dos nossos 8 vendedores que não prestam, nós vamos dispensar 4 e vamos continuar esse ciclo aí contratando mais vendedor que não presta, mais vendedor que não presta, e por aí vai, cara, sacou? E o gerente continua lá. O gerente continua lá, o diretor continua lá. Cara, nós não conseguimos dispensar o Elton Paulista e Boi Bandido. Isso é uma das coisas, assim, qualquer se você levar isso aí para o ramo empresarial, cara, qualquer diretor de empresa fica de queixo caído se você não conseguir dispensar 2 funcionários que querem sair, que custam dinheiro para a empresa e não dão o menor retorno, cara, sacou? Ah, mas boi bandido vai, no final do ano, se a gente ficar, ele vai doar o salário. Bicho, foda-se, cara, foda-se. Você imagina você jogador do América, lá ralando, feriado e tal, aí você abre sua rede social lá. É uma liberalidade que é complicado você gerir isso no grupo, cara. É, aí você abre sua rede social lá e de repente, porra, o cara tá lá em Trancoso, cara. Você fala, porra, esse cara também não é jogador, também não tá comigo no elenco? O que essa porra tá fazendo lá em Trancoso? Sacou? E é isso, cara. O boi bandido é o vendedor da Boticário que deu certo um mês, né? Que foi o Campeonato Mineiro. É. Eu acho que é, eu acho que é meio Boticário nessa linha. Contratado, e aí o dia seguinte foi o dia das mães. Aí assim, chegou aqui tanto de gente pra comprar produto Boticário, o cara não sabia vender porra nenhuma. Mas chegou, tipo assim, 100 clientes, ele vendeu um tanto de coisa, cumpriu a meta num dia. O problema é que depois que ele teve que mostrar o serviço, ele não deu conta. Fato. Deixa eu pegar aqui, Humbertão tá aqui, ó. Boa noite, Chester Rodrigues, acho que se o América ganhar da dupla Rabogala, a gente não cai. Edson Marcos, Colina Firmo, boa noite, vamos todos juntos enviar boas vibrações para todo o time, porque agora é tudo ou nada, vamos com ele, é isso aí. Agora nós estamos no mesmo barco aí, rezar para não afundar. A minha preocupação é que com esse papo de importante é 2025, não, nós estamos em 2023, cara. E cair. Ah, porque o argumento das pessoas que eu conversei sobre 2025 é que é o ano que começa o novo contrato da Liga. Ou seja, é o ano que tem mais dinheiro. Cara, mas a gente não pode correr esse risco, não, sinceramente. E além da questão do risco, é a torcida, moçada. A gente precisa ficar alguns anos na Série A para formar a torcida, para a coisa acontecer para nós. Não é só o número frio, entendeu? E eu acho que passa um pouco por isso. O Olavo está aqui falando, ó. Nunca tivemos tanta entrada financeira. Quem assumir nas próximas eleições, espero que sejam as caras novas. Tem que vir urgente com uma auditoria independente. Eu acho importante também. Isso aí, a gente tem que manter isso muito bem certinho, porque a gente não tem margem para nada. Para nada, nada, nada. Né? E aí isso aí me chama atenção, porque toda vez que vem um novo investidor, eles fazem a due diligence. E será que acham alguma coisa? E por isso não fecham o negócio? Engraçado, né, cara? O contrato não fecha, né? É. Não vai, né? E eu acho que não vai ter jeito. Do jeito que tá indo, realmente não vai fluir, não. Moçada, temos esporte especializado, Thales? Temos sim. Põe na tela essa porra aí. Que coisa linda, hein? Por isso que eu te elogio. Você é um cara muito competente. Por isso que ele ligou. Esporte especializado com o Lucas. O bicho, ele é muito Juninho. O Rolô é muito Juninho, cara. É toda vez a mesma coisa. O Jair dá deixa. É muito claro que ele vai fazer a mesma coisa sempre. E ele cai. Esse é Rolô. Vamos lá. No futsal, a gente tá sem jogo ainda por enquanto, né? Então, a galera tá só treinando lá. Né? Inclusive, o Rolô tá com a camisa aí do futsal muito bonita. As camisas... A galera da, acho que é Clone Esportes, né? Que chama a fornecedora de material esportivo. É Clone, isso, não é? Clone. Isso. Tá de parabéns, umas camisas muito bonitas, umas camisas muito legais, cara. Bacana mesmo as camisas. O feminino estreia no Campeonato Mineiro dia 24/9, então também tá em treino. O nosso Sub-15 Sub-15 ganhou de 5-1 de um time que chama Soccer U17. É isso mesmo, Soccer U17. O Sub-17 perdeu para o Corinthians 3-1. O Sub-20 está na semifinal do Campeonato Mineiro. Ele ganhou de 3-0 de um time que chama Futigol. Então, é isso, esportes especializados. É isso aí. Que beleza. Maravilha. Nós perdemos no Sub-20 também na Copa do Brasil duas vezes para o Casuloso. Mas essa notícia eu dei semana passada. Talvez você dormiu. Não, mas na hora perdeu essa semana. Perdeu quinta-feira. Ah, mas tinha perdido semana passada, essa semana é a mesma coisa. Precisa repetir isso, né? Tá certo. Cultura vencedora que a gente tem desde a base, sabe? Não consegui vencer essas merdas. Bom, então temos aí jogo sexta-feira contra o Cuiabá, 20 horas, lá, né? Então, a transmissão aí pela TV. E na terça-feira seguinte a gente enfrenta o Bragantino em casa. Bom, vamos nos organizar aí para a gente tentar ir todo mundo, né? Vamos tentar fazer um bom público aí, vamos tentar acompanhar essa ascendente do time aí, porque agora é hora da gente agarrar junto. Vamos ver se vai dar tudo certo. No último jogo já comemoraram com a torcida. Quem sabe não começa agora uma ascendente em vários sentidos. Beleza, moçada? Temos um programa? Boa. Então, beleza. Rolon, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Rolonzito. Grande abraço a todos. Até mais. Valeu, galera.